cantei quando ninguém parava pra escutar. Sonhei que um dia alguém iria respeitar. Rimei pra 30 mil, emocionadão. Rimei pra meia dúzia, mesma emoção. Admira um MC que destrói, mas eu não me encaixo, minha rima só constrói. Julgam se seu jogo é da rua ou da Tectoy, mas aos olhos de um mendigo, todo mundo é playboy. Eu sou mais um Pereira, primeiro nome Zé. Catei fruta na feira, tretei com alguns mané. Vi horário político pra ver qual é, e eu devia ter ido ver o filme do Pelé. Tem cara que mais te ferrou do que fortaleceu. Tem cara que se encontrou, só que já se perdeu. Tem cara que viu um malote e se vendeu. Um salve pro rei, mas esse cara não sou eu. Quer me derrubar, depois sair impune? Quem a vida não pegar, a morte pune. Quem quer cantar de galo vai desafinar. Se acostume, na rua não tem autotune. Dinheiro vai, família fica, é o que eu vejo. Eu moro nesse mundo esperando a ordem de despejo. O caranguejo anda pro lado, tá atrasado, mas tá melhor. Melhor do que você aí parado. Não sei se faço o melhor, mas sei que faço o meu melhor. Ei, o que eu preciso ser de cor? Foco, força, fé e suor. Simplicidade pra falar, humildade pra ouvir, dignidade, saúde e paz, porque amor a gente já tem por aqui. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Querem swag? Tenho swing, tá bom assim. Capoeira, não queira que eu jingue, não sou ruim. Seu fuzil, meu estilingue, venço no fim junto a 1 milhão de estilingues que atiram por mim. Não tem lobo, nem tem ovelha. O vento que sobe a pipa é o mesmo que arranca a telha. Eu peço muita luz pra quem não tem cheques, todo tipo de luz, menos a luz do giroflex. Parou, me enquadrou outra vez, não fui eu. Roubando roda não, tô trocando pneu. Logo eu, hein, que eu fiz? Ah, entendeu? É que negros só se dão bem nos filmes do Denzel. Moro na esquina da guerra com a paz, bem ali. A tristeza sempre passa por aqui. Me dá oi, me seduz, me chama, eu te vaza, batia, porque a esperança já tá na minha cama. Deixa os moleque andar de skate, carai. Seu distintivo não é enfeite, então sai. Abaixa a arma, Rambo, vou contar pro seu pai. Ganhou um cacetete, tá se achando samurai. Eu vivo isso, mano, igual vários moleque. Em tempos de lei seca, eu tô bem louco de rap. É bem louco esses rap que fala sobre bling bling. É bem louco pra alguém, uma merda pra mim. Não sei se faço o melhor, mas sei que faço o meu melhor. Ei, o que eu preciso ser de cor? Foco, força, fé e suor. Simplicidade pra falar, humildade pra ouvir, dignidade, saúde e paz, porque amor a gente já tem por aqui. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Muita luz, muita luz, muita luz pra nós. Satisfação total. A vida é muito curta, mano. Então faça acontecer. Muita luz, muita luz pra nós. Foco, força e fé.